Essa questão da fatalidade da morte surgiu em um rapaz, amigo meu, que tem uma moto potente, de mais de 1000 cilindradas, e que ele viu amigos dele se acidentar e perder a vida numa desses passeios que eles costumam fazer no final de semana. Segundo ele, para desestressar, porque durante a semana é muito puxado, né, o trabalho, muitas exigências, estudos, etc. E aí no final de semana eles, um grupinho, né, pega a moto e sai a mais de 300 por hora pelas nossas estradas da região para desestressar. E aí ele veio com essa pergunta, né? Já que todo mundo tem que morrer, todo mundo tem que morrer. O fato da pessoa morrer num acidente de moto, por exemplo, não era o destino dela ter que morrer daquele jeito? É para a gente pensar. E muitos outros, às vezes até se acidentam, mas não morrem. Mas então, qual que é a lógica? Qual que é a lógica? E aí eu fiz umas perguntas para ele também. Qual é a lógica de eu tomar umas 2 garrafas de vinho, pegar o meu carro, dirigir e, sem condições, atropelar alguém, me envolver num acidente, me matar, matar outros? Qual é a lógica? Não era assim que tinha que ser? E Deus? Como é que Deus não interfere nessas coisas? São perguntas que nós devemos nos fazer para que a gente possa buscar respostas que nos convençam. Porque na maioria das vezes nós usamos maus exemplos para justificar uma coisa errada que nós estamos fazendo. Então nós dizemos: o que, que tem de errado beber e dirigir? E eu conheço o vizinho que bebe há 40 anos, ele sempre dirigiu e nunca aconteceu nada com ele. Ou seja, eu uso um exemplo ruim para justificar uma atitude minha, porque se não acontece com ele, por que vai acontecer comigo? É assim que nós pensamos. Aquele rapaz, amigo desse jovem que me fez a pergunta, deixou uma filhinha de 3 anos e a esposa. Mas pelo menos ele morreu fazendo o que gostava. Olha o sentido, sem sentido, sem lógica. Então, quando nós pensamos nessas coisas, a gente pensa assim: puxa vida, e esse presente que cada um de nós ganhou, que é a vida, que é esse momento tão precioso, que Deus e a espiritualidade, quando nós estávamos no mundo espiritual, nos auxiliaram a fazer essa programação para que nós tivéssemos um aprendizado, uma evolução, e nós saíssemos dessa encarnação mais experientes, mais fortes, mais evoluídos. O que nós fazemos? Nós tentamos buscar justificativas para aquilo que não tem justificativa, a não ser, e aí sim entra Divaldo Franco, em que ele é taxativo em relação, por exemplo, aos esportes radicais. Ele diz: o que é radical? Por que um esporte é radical? Porque ele ultrapassa os limites do equilíbrio. Ele ultrapassa o limite daquilo que é seguro. Por isso que é radical. E aí não há fatalidade nenhuma quando eu ultrapasso os limites da segurança. Não há fatalidade. E sim, há uma escolha. E aí, Divaldo Franco diz que irmãos nossos, quando nós não pensamos, quando nós não refletimos, quando nós não nos conectamos com o Pai, não valorizamos esse bem tão maravilhoso que é a vida e nos colocamos em risco, Divaldo diz que isso se chama suicídio involuntário. Ou seja, eu não quero me matar, eu não quero morrer. Mas, através das coisas que eu faço, das escolhas que eu faço, eu acabo me conduzindo a um suicídio involuntário. Mas aí o que, que pode acontecer? Irmãos nossos que estão nessa situação precisam de muita oração, de muita prece, de muita caridade nossa, para que eles encontrem a paz e a luz. Que os amigos espirituais possam fazer o seu resgate e conduzi-los a um hospital espiritual para serem cuidados. Porque na maioria das vezes, o que mais acontece logo em seguida é aquilo que nós comumente vivemos aqui. Quando nós fazemos uma bobagem, vem o quê? O arrependimento. Só que esse arrependimento, lá, ele já não é mais possível fazer a volta. Terá que ser dali para frente. E dali para frente, é preciso muita coragem. Muita coragem. Porque olhar para si, assim como nós estamos aqui, olhar para cada um, para nós, dentro de nós, e encontrarmos em nós a explicação que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não queremos encontrar para justificar alguma coisa que nós fizemos, uma escolha que nós fizemos, é sempre muito dolorido. E não é diferente no mundo espiritual. Nós continuamos sendo os mesmos. Nós só deixamos o corpo físico, mas o nosso espírito é o mesmo. Então, assim como não há o acaso, ai, tal coisa aconteceu por acaso. Não, nada é por acaso. A fatalidade também não existe. Ou nós, no mundo espiritual, fizemos a escolha de passar por determinada prova, mas aí isso é condição de um espírito um pouquinho mais evoluído. A grande maioria de nós está passando por provas e expiações compulsórias, ou seja, nós temos que passar pelo aprendizado. Porque em outras oportunidades nós não aprendemos. Então estamos repetindo a lição. Sendo assim, nós temos essas duas explicações. Ou nós escolhemos, ou nós escolhemos no mundo espiritual, ou nós escolhemos aqui. Ou seja, é sempre uma escolha. Eu posso, no mundo espiritual, ter programado, ter aceito vir nessa vida, viver uma vida miserável financeiramente. E aí eu não posso dizer que é uma fatalidade. É a condição que eu escolhi para superar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo e assim por diante. Então eu escolhi essa situação e vou viver essa situação e tirar o aprendizado que eu me propus. Outra situação é aquela, como eu disse, compulsoriamente nós precisamos aprender a lição. Nós nos matriculamos lá, eu quero reencarnar. E aí, quando nós somos chamados para o reencarne, nos foi dito, olha, tu vai reencarnar no Brasil, no Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, tu vai viver com tais pessoas, tu vai trabalhar de tal coisa, tu vai passar por determinados problemas. Isso quando é compulsório. Quando nós fazemos a escolha, sim. Geralmente, o que nos contam os amigos espirituais, geralmente nós escolhemos coisas bem difíceis. E o nosso anjo da guarda diz, menos, menos, que quando tu chega lá não é bem assim. Não vai ser fácil, não. Porque sem o corpo físico, nós nos sentimos leves. Nós achamos que vamos suportar tudo. Depois, quando nós chegamos aqui, ah, é uma choradeira. Então, não há fatalidades. São escolhas. Que nós, todos os dias, ao acordar, ao abrir os nossos olhos, sejamos gratos por essa vida que nós recebemos. E que nós possamos zelar por ela, fazendo o nosso melhor, sem nos colocar em risco. Se eventualmente eu tiver que passar por uma situação, com certeza foi pela permissão de Deus, nosso Pai, porque nem um fiozinho de cabelo cai da nossa cabeça sem eles saber. Então, sim, Ele permitiu. E é para o nosso bem. Mesmo que a lição seja triste, dolorida, o remédio seja amargo, mas é para o nosso bem. Assim como a nossa mãe dizia quando nós éramos crianças que não queríamos tomar aquele remédio ruim, ela dizia o quê? Toma, é para o teu bem. É isso. Jesus, Deus nosso Pai, diz, faz essa lição, é para o teu bem. Então, não há fatalidades, e sim escolhas.